meu nome é bruto, sobrenome é memo, bruto memo, sou bruto memo. E se quer saber o que tem de melhor no mundo, é nós que tá tendo, é nós que tá tendo. A vaquejada no Nordeste, no Sul, a Sul ferve, no Sudeste, melhor rodeio do Brasil. O Norte guarda riquezas e no Centro-Oeste é picanha e moda sertaneja. É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa jossa, e é disso que o povo gosta. E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vem da roça, e é disso que elas gostam. É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa jossa, e é disso que o povo gosta. E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vem da roça, e é disso que elas gostam. Aqui é Cowboy do Trecho, nós leva a vida bebendo. Mulher bonita, nós beija, passeia, sai correndo. Bruno e Barreto e Marco Brasil Filho, aqui o sistema é bruto mesmo. A vaquejada no Nordeste, no Sul, a Sul ferve, no Sudeste, melhor rodeio do Brasil. O Norte guarda riquezas e no Centro-Oeste é picanha e moda sertaneja. É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa jossa, e é disso que o povo gosta. E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vem da roça, e é disso que elas gostam. É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa jossa, e é disso que o povo gosta. E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vem da roça, e é disso que elas gostam. Já que vocês gostam, mulherada, então vem! Marco Brasil Filho é firme no boi, nas primas também. Meus amigos Bruno e Barreto, aqui não tem mulher feia, só tem nota de 100. Oi no 120, que é sempre pouco também. É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa jossa, e é disso que o povo gosta. E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vem da roça, e é disso que elas gostam.